8h54 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, ao vivo com você aqui no Manhã RCI, hoje sábado 9 de junho de 2018. E eu recebo aqui no estúdio neste momento a Milei Lemos Corrado, ela que é conselheira e vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física aqui do estado do Paraná. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Também agradecendo aqui a participação com vocês. Também a Bruna Caroline Keller, ela que é delegada do Conselho. Bom dia. Bom dia. Faço minhas palavras da professora Mirlena. Obrigada pelo espaço. E vamos falar aqui de eventos que acontecem em Foz do Iguaçu, inclusive já para o próximo fim de semana, né? Para o próximo dia 16. Acontece aqui um encontro de gestores de academias do Paraná? É, nós, esse é um evento onde o Conselho, ele faz esse evento por todo o estado, né? Esse ano são 10 municípios contemplados, onde a gente traz o evento para a melhoria, né, de conhecimento dos nossos profissionais de educação física. E nós temos, na realidade, dois tipos de evento. Nós temos o Encontro de Gestores de Academias do Paraná, que seria para os donos e os responsáveis técnicos de academia. Ele é específico e a gente está trazendo aí nomes renomados, né, em relação às academias, e isso dá um suporte bem importante, né, na qualidade da academia, no próprio atendimento, enfim. São vários assuntos a discutir, a questão de reforma trabalhista, né? Então, assim, é bem bacana o trabalho que a gente está realizando em relação aos gestores de academia. E no outro, nós temos dois cursos, que nós temos treinamento funcional e fisiologia do treinamento, que ele é aberto aos profissionais de educação física, que são registrados no Conselho, e todos totalmente gratuito. Eu vejo aqui que, inclusive, esses cursos, né, o treinamento funcional, quem estará presente ali é o professor Ivan Pinto Ribeiro, também fisiologia do treinamento, professor Ricardo Corrêa da Cunha. É um esforço aí para trazer aqui para a cidade de Foz do Iguaçu especialistas, profissionais, para dar uma orientação especial aos profissionais? Então, falando um pouquinho como profissional, eu já tive até a oportunidade de fazer o curso com o professor Ivan. Realmente, são professores de qualidade, têm bagagem, experiência didática na hora de estar passando conteúdo. E isso também serve como atualização para aqueles professores que já estão há algum tempo no mercado, que querem ver o que está de novo no mercado, na atualidade, está se atualizando. E também é importante te frisar, não só a parte do esforço do Conselho de trazer para cá, mas o Conselho também fornece ao profissional uma certificação de que ele participou desse curso. Ambos têm duração de 8 horas, então fica mais um documento para o currículo do profissional, né? Uma atualização para o currículo e para os novos profissionais para estarem buscando um campo de mercado de trabalho também, uma especialização para o campo, né? Para a área. E eu vejo aqui que, inclusive, nessa programação para gestores, né, um dos assuntos em pauta é a discussão sobre o futuro das atividades de academias, né? Como será a sua academia em 5 anos. A gente observa que, ao longo do tempo, várias mudanças foram acontecendo, né? Até que em Foz do Iguaçu a gente vê estabelecimentos que têm um foco determinado, né? Um trabalha com tal tipo de treinamento, outro é mais genérico. A gente vê também até academias específicas para o público feminino. Enfim, a gente observa que o mercado ele realmente está mudando. Nessa discussão aí, com a participação, inclusive, do Marcos Tadeu, né, que é diretor da Allianz Fitness, será abordado um pouco do aspecto do que é tendência no mercado aqui no Brasil e, quem sabe, até fora do país também? Sim, ele abrange, né, tudo isso e, como você disse, o mercado da academia, ele vem crescendo a cada dia, né? O que a gente vê dentro da nossa área da educação física é que a área fitness, né, seja ela, igual você falou, especificidade ou só feminina, crossfit, que está, digamos assim, na moda agora, né, que a gente coloca, que é uma nova atividade aí no mercado. A gente acredita que não vai passar muito, todo mundo vai ter que correr para as academias pelo modo de vida que a gente vive hoje. E você vai, todos vamos necessitar de uma atividade física. Então, esse crescimento nas academias, ou mesmo diferenciando o trabalho, né, o foco só feminino, ou só musculação, ou ou área de dança, enfim, nós temos assim, né, N atividades aí. E o Marcos Tadeu, ele dá uma abrangência, assim, com experiência já fora do país também, o como será, né, a sua academia daqui 5 anos. E realmente eu tive em Pato Branco, que foi a atividade que a gente teve desses encontros antes de Foz do Iguaçu, e o pessoal elogiou muito, né, a fala dele. Então, são professores que vêm acompanhando justamente pelo pessoal, né, pela procura. E então, a gente está repetindo em algumas cidades, que não são próximas, né, porque realmente são profissionais capacitados para o que eles vêm discutir. E até a questão da reforma trabalhista, isso tem gerado dúvidas entre os proprietários, entre os gestores de academias? Por isso, vocês decidiram trazer aí uma palestrante específica para esse assunto? Eu vou deixar a Mirley falar, porque essa questão de reforma trabalhista, ela está mais vivendo mais o mês a mês com o circuito que o Conselho está fazendo. E, inclusive, aqui em Foz do Iguaçu está vindo a doutora Joana, do Rio de Janeiro, né? Em Londrina, a gente teve com o advogado Rafael, que é também do estado do Paraná. Então, para Foz do Iguaçu, a gente está sendo contemplado como uma palestrante de outro estado. Então, a questão da reforma trabalhista, o que acontece hoje? Teve algumas mudanças onde o profissional ele era MEI e isso não pode mais, quer dizer, gerou um desconforto e muitas dúvidas, né, nesta reforma aí. A questão de funcionário, o que pode, o que não pode. E a gente sabe que as academias têm muito problema nesse sentido trabalhista. Então, a gente, né, acaba trazendo, porque são os assuntos, a gente acaba trazendo os assuntos que estão mais em evidência, né? São as dificuldades hoje desses gestores, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, você ser proprietário e gestor de qualquer que seja, né, e a academia, o pessoal tem que trabalhar aí quase que 24 horas para poder administrar. Então, assim, esses assuntos em pauta justamente é a necessidade que a gente encontrou de onde o pessoal está procurando mesmo. Então, é bem importante, né? Gera muitas dúvidas, o pessoal busca até depois assessoria com a própria Joana, né, para dar uma melhora até nos seus profissionais. E quem está nos ouvindo agora, quem é profissional da área, quem tem interesse nessas atividades, o site, né, para informações é o www.crefpr.org.br. CREF, né, de Conselho Regional de Educação Física, aqui do estado do Paraná, crefpr.org.br. E a programação, portanto, né, de todos os eventos, todos os detalhes dos cursos, né, as palestras, sábado que vem no Hotel Internacional aqui em Foz. Isso, é isso mesmo, né? Essas informações que você passou. E só lembrando que são as inscrições gratuitas. É muito fácil, você entra no site do Conselho. E não só esse tipo de informações, né? O Conselho é bem interativo, tem todo tipo de informações lá para profissionais novos ou os jurídicos, né? Novas academias, toda forma de você se inscrever. E uma das, dentro do Conselho hoje, nós somos 28 profissionais, né, entre conselheiros e delegados, espalhados pelo Paraná, justamente para auxiliar os nossos profissionais, né? Eles não precisam ir até Curitiba, onde é a nossa sede, e a gente dá todo o suporte, né, nas cidades polos, principalmente, a gente sempre tem um conselheiro ou um delegado para atendê-los. Portanto, conversei aqui nesta manhã com a Mirley Lemos Corrado, ela que é conselheira e vice-presidente, né, do Conselho Regional de Educação Física aqui do Estado do Paraná. Muito obrigado pela participação. Nós é que agradecemos. E também com a Bruna Caroline Keller, ela que é delegada do Conselho. Muito obrigado pela vinda aqui à RCI. Nós que agradecemos e também nos colocamos à disposição também dos profissionais que estão nos ouvindo agora, posteriormente queiram vir nos procurar e também no dia do evento, para a gente estar tirando dúvidas, auxiliando. Então, nós também fazemos esse trabalho aqui em Foz do Iguaçu. E lembrando aí que essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site, sempre rci.com.br.